Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Another life. I would be your girl. Pop Hits. Number 4. I got a Number 3. Never mind, I'll find someone like you. Pop Hits. Number 2. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Pop Hits. Number 1. You tell me no sunlight. If I lose your face. As 5 melhores. Pop Hits. Target Radio. Summer after high school. Targetw.com, referência para o mundo. Pop Hits. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow. got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. I got a little bit mashed last night. I got a little shit-faced. Well, sometimes it hurts instead.

pode mudar. Decida o que rola aqui no Pop Hits através do portal targetw.com. Aproveite para se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Viva o mundo Target! targetw.com. Pop Hits do ouvinte. Participe do Peça o Seu Som. Seu pedido pode rolar por aqui. Faça como a Eliana Rorato de Andrade, ela que é de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Eliana que recebe um grande beijo e ouve agora aqui na Target, Foster the People, Pumped Up Kicks. E logo mais à noite, Pop Hits de volta. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye, baby. Daniel, imagine eu e você numa ilha paradisíaca.